Capitães já está baixado e abaixado, passando a 1 milha agora do externo. Gente, continua a aproximação, tem livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 0 na frente. Livre pouso, pista 10, Força Aérea 591. Negativo Itapuã, o Olimpo 00, temos aeronave para decolagem. Lado Cita Gol no 962. 2000 pés livre LS 1013. 2000 pés autorizado ILS no oceano no 3. Confirmando, após o início do tráfego da aeronave da companhia, está autorizado a ingressar a posição 1 do Tatiano. Rapaz, do táxi da companhia, ingressa 01 do Tatiano. Está pronto para o táxi, o 42, com 109, 3 horas e 30, altera Natal. 89 é boa, confirme? 1909. 100 táxi à direita. Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, La Chamitur, Rio 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-3. Gente, 2-9, 2-9, 5-0. Aqui no Whisky, Libitax, porte cabeceiro no 7, anel de pronto para decolagem. É 6142, a Lima tem pistão 1-0. Uma pro 020, mantenho no 1500 pés para cruzamento do campo, ingresso no corredor interlado. Precisado localizador, pista 10 a 2 milhas e meia para o marcador externo. Nativo completa final, chama a torre 118, mas... Completa final, torre 118, 95, gol no 962, boa tarde. Boa tarde. M6142, livre decolagem, vento 130 graus, 09 nós. Era 2591, vai reportar na Delta para cruzamento. Torre Salvador, boa tarde, com 962, estabilizado ILS, pistão 0, nosso marcador externo avistando, trem baixado e travado. Gente, continua a aproximação, gol 962, aguardando a pista livre. Permanece a aproximação, Golo 962. Mike, Whisky Echo Delta autorizado, Belo Horizonte, nível de voo 180, decola da pista 17, saída com curva direita, saída Coral, código 5405, controle 19 decimal 35. 1935, obrigado. Voo 1932, livre pouso, pista 90, vento 120 graus, 0 Labrões. Autorizado, pouso, pista 90, voo 1962. 5490, chama a Recife, 26, decimal 85, alterna 12545, 5490. Secundário 12545. Número 2. Colagem, 3-0, Voapuca. Afirmativo, 4-2, pode voar a Caju direto? Inicialmente Jamo, aguardando coordenação com o Centro Recife. Gente, Jamo, obrigado. A gente está na curva final, tem condições de essa coisa para sair. Gente, mantém a posição. Mantendo posição, 2-5-2. Era 2591, autoridade do cruzamento imediato, agilizando. Autoridade do cruzamento, agilizando, 2591. Bola 962, solo aos 42, livre pista para a direita, chame saldo 1-2-9. Desalama a última direita, chamando solo 219, bola 962. Atenção 964, polícia para 2000 pés, autorizado ao final do procedimento, ajuste padrão, informe no localizador. 2000, reportará no lote do 964 padrão. Felipe 00, final da 0, baixado e travado. Felipe 00, toca remete ou ponto final? Ponto final. Livre pouso, pista 0, vento 130 graus, 0 9 mais. Limpe 0 0. Autorizado pouso, pista 0, limpe 0 0. Mike Eco Delta, confirme meu decolado da pista 17. Na hora da qual eu paguei 1-7, o senhor não falou nada, tudo bem, pode declarar 1-0 sim, vai seguir táxi. Pátio 1, Índia, Alfa no ponto de espera, torre 1-9-95, ajuste 1-0, 1-3. Tente 1288 ou 1260 também? 8260. Olimpo 00, solo 44, livre pista pela direita. Parte na taxi delta para cruzamento de pista. Gente, livre ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 97, Bravo que Whisky. 1962, autorizado, ingresso Juliette, seguindo para a posição 190-71, atento ao veículo follow-me através do 8. Este ingresso Juliette, pationa para 190, atento ao follow-me, o 90. 1142, não obtivemos sucesso em contato com o centro Recife, mantém a saída, chão mesmo, agora 12685, alternando no 2545, 6142. Pode confirmar para o 6142? Afirmativo, não tivemos contato com o centro Recife, então chame o mesmo no 2685, alternando no 2545, solicitando o VAR direto. Muito obrigado, 2685, 2645. O Papá Vitor Índio, confirme parte de pista que decola. Gente, o Papá Romeu, Papá Vitor Índio, autorizado Belo Horizonte, nível de voo 430, decola da pista 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge, em Bridge intercepta a Upper Zulu 16, segue conforme plano de voo. O código é 5474, controle 19-35. 1964. Roda pista 1-0, curva direita, saída da El, após Leda, após Bridge. O código é o 5474. O Papa Vitor Índia, pressionamento táxi, chame torre, frequência 198.95. Já tem o PV? Desconfirme o PV com a torre, por gentileza. Voo 9075, prepare a saída da Euleda após Ilhéus e aguarde cópia. Selecione para o táxi, Papa Vitor Índia. Quilo Quebec Serra, prossiga. Aguarde cópia, Quilo Quebec Serra, número 2. De turbulência do Bang da Gol que pousa na 1-0, tem livre decolagem. Pista 1-7, vento 1-3, graus 1-0, nós agilizando o cruzamento do campo no primeiro terço da pista 1-0, 2-8. Então, autorizado o cruzamento, reporte livrando pista, frequência livre, o Olimpo 0-0. Aqui é para o Delta, aliar e manter pista 1-0. Follow ao 5-0, chame follow em 1-2-9. 2-1-9, né? 5-0? Frente, Olimpo 0-0, táxi até o pátio, estacionar, frequência livre. Gente, a gente não estava sem atualização do seu plano aqui, aguarde número 2 para cumprir. Bom, 964 livrou na Alfa. Bom, 964 segue Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 964. Bom, 9075, pronto, cota. Voo 9075, autorizado Ilhéus Nimbus voo 220, via Golf 677, decola da pista 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, código 5515, correção, saída da El, Leda, após direto Ilhéus, código 5515, controle 19.35. 966, desce até o 50.050. Acionamento correto, chame pronto, acionamento pushback, gol 9.05. 4.065, autorização para Campinas, ciente da Papá. Qual é o nome que chamou o som? Céu Azul 4.065, autorização para Campinas, ciente Papá, nível 3.0. O Azul 4.065, previsto sair da Leda Bridge, aguarde cópia. Saiu Leda Bridge, aguardando cópia. Papa, Tango, Kilo, Quebec, Sierra, pronto cópia. Uno mil pés, decola da pista 1-7, curva direita, na, no corredor Axé, aciona 0123, controle 19.35. Para acionamento, táxi, decolagem, chame tua aí, 1-9-1-8-9-5, ajuste 1013. 64, Juliette. No 1964, autorizado ingresso Juliette, posição 2, parte 1. Parte 1, posição 2, 1964. Vive Solar, chama o táxi, Kilo Quebec Serra. Eco Delta, decolado 5-4, chame controle 1-9-35. 1935, Maia Eco Delta. Controle Salvador, boa tarde, Alfa Patango, Maia Eco Delta. Maia Eco Delta, salve 1 centena, Vocoral. Próxima centena, Coral, Maia Eco Delta. Azul 4065, pronto, cota. Afirmo. Azul 4065, autorizado Campinas, nível de voo 340, decola da pista 1-0, curva à direita, saída da El, após Leda, após direto Bridge, Bridge intercepta a Upper Zulu 16, segue Bravo, Hotel Zulu, após direto Trivia, após conforme plano de voo, código 5513, controle 19.35. Azul 4065, autorizado para Campinas, nível 320. Vai, saindo da Eulia da Bridge, pode Bridge, 17, Eulia do Lucro 16, decola da pista 0, primeira curva sai à direita. Depois da Eulia do 16, trava até o Zulu 3, depois via rota do plano, vai colocar 5-3, última 1-9-9-35. Confirmando o nível de voo autorizado 3-4-0. 3-4-0, sim. Chame o posicionamento pushback azul 4065. Chamarei. Voo 1-8-8-4, pronto, cópia. 1884, autorizado Aracaju, nível de voo 230, decola da pista 10 com a esquerda, saída Pucca, após direto Aracaju. Correção, Pucca, Jamo, após Aracaju. Código 5520, controle 11935. Alinhamento correto, chame pressionamento pushback 1884. Quebec Sierra, confirma o estacionamento? Nave chamou o solo. Parou, vai reportar no ataque, foi para ingresso na pista, estilo Quebec Sierra. Cascavel 5-9, configurado o plano é 18, Zulu? Vicente, não tem me escuta mais cópia. O Cascavel 5-9 está no pátio militar? Funcionamento a critério do comandante, aguarde de cópia. 17 ou 90? 10 a taxa e papa, vai aguardar para ingressar para o cruzamento da pista, tá ok? 3, 0, 7. 1966 desce para 2000 pés, autorizado LS. 2000 autorizado LS, 966. Estimativo ajuste 1013. 1013, sim. 1097 reduz para 200 nós ao número 2. Quero redução 097. Ele está autorizado o cruzamento, vai seguir via taxiway Quebec, Mike, na taxiway Lima, chame solo em 1-2-1 desse manual. Livre chame táxi. Agora é para o táxi, fazer mesmo. Limite dessa proa é o localizador, 1097. Eu mantei a proa, limite localizador, 097. 3154, desce até o 050. Agora tem 0 para 3, 0 para 4. Controle Salvador, boa tarde, vai passando pelo Quebec Serra. Quebec Serra, ONU Mil Pés, corredor Axé, Porto Farol da Barra, quando possível estimado de pouso para Cairu Lorenzo. Autoriza o filo Quebec Serra, 2500, morro. 2500 morro está autorizado, DCT do presente, Quebec Sierra, o ajuste em Salvador 2013. Quanto ultimar de pouso do Quebec Sierra? Já que você vai seguir 2500, vai seguir comigo até o próximo local de pouso, pode manter a informação com o senhor. O azul 4065 já iniciou o push? Gente. O 9075, vai manter a posição. Aeronave da Azul está prestes a iniciar o táxi, já será autorizado. Turinho já vai manter a Lima. 0050, 3054. Tá 3054, desça para 4000 pés, ajuste 1013. 1, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1.95, ajuste 1013. Localizador, ouvi à esquerda para 1.35, reporte estabilizado. Esquerda 1.35, reporte estabilizado, 097. Isso para 2.000 pés, ajuste 1013. 2.013, 097. 4065? 4 horas mais 30 minutos. Gente, autorizado o táxi Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1.895, ajuste 1.0, 1.3. Pátio 1. Ligeiro 4000, tá 3.0. Então 3154, desça para 2.000 pés, o ajuste 1013. 2013, 3154. Negativo após o azul, tem uma aeronave de pequeno porte, o Learjet 40. Após, coordenando com a equipe de solo, está autorizado a iniciar o pushback, o gol 9075. Cascavel 59, autorizado Galeão, nível de voo 1180, via Golf 677, após conforme plano de voo, decola da pista 1-0, com curva direita, Dael, Leda, pois Ilhéus. O código 5505, controle 1119.35. Sendo autorizado, sinal ILS, é posto estabilizado. Posto estabilizado, tá 3, zona que ocupado. Correto para o táxi chame Torre 1.18.95. Chanela 314, acena a identificação, chega da Mari, desse mantém nível 050. Táxi foi o hotel, vai aguardar para o cruzamento. Romeu Papa Vitor Índia, confirma o POB. Obrigado. Busque Serra Tango, chamou o solo. Formação em curso é Quebec, é o número 2 para cópia, aguarde o Busque Serra Tango. Chamou o solo? O Papa Vitor Índia, manter o ponto de espera. AF confirmo, decolagem da 17. Então já vai, já vou pagar a cobrição em um minuto. Estabilizou, 1097 passando Simbra. Bono 097, complete final ILS, chame torre 198, decimal 95. 95, bom. Opa, Romeu Índia Oscar, pronto, pode. Autorizado Recife, nível de voo 390, via Upper Whisky 58, após Futuro, Papa Oscar Tango, Romeu Oscar, após direto. É, decola da pista 197 com curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju, o código 5525, controle 199.35. Posso não ultrapassar Paribas? Lula 966, sala 08, livre pista da direita, chame Shoren 121, decimal 9. 219, 966. Tratamento correto, tracionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 3, Romeu Índia Oscar. Torre 118, decimal 95. 395, boa tarde, boa tarde. 1-3 a bordo, sente. 1-097, livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, pista 1-0, gol 097. Oi, Salvador, boa tarde, só 3-154. Onde ele deve parar em engraçar, abaixado, chacado. Ciente, continua a instalação, aguardando a pista livre, 3154. Aguardando, 3154. Onde é minha? Whisky Sertão, autorizado Maceió, nível de voo 190 via Golf 677, decola da pista 17 com curva esquerda, sai da PUCA, transição Caju, código 5504, controle 119.35. Correto, estacionamento, táxi, decolagem, chame torre no 8, decimal 95, ajuste 10, 103, confirme pelo Deus, por gentileza. Cascador 59, está autorizado o cruzamento de imediato, agilizando, da taxiway Delta, chame Shoren 1-2-1, sua nota. Livre, chame táxi, gol no 884. Eu vou 1-8-1-7, boa tarde, com a Quebec, autorização, Brasília. Aguarde 4, prepara sair da Arbor, eleva, aguarde 4, gol no 8-6-7. Agora leva, aguarde 4. Autonomia 2 horas 57 minutos, altera no Salvador. 1-0-3-0-9-5-4. Temperatura 1-8-9-5, ajuste 1-0-3. Índia Alfa, quanto espera? Torre 1-8-9-5, ajuste 1-0-3. Gol 9-0-7-5. Gol 9-0-7-5. Centro da Quebec, nível 2-0-0 para conquista, pronto para cópia. E manter, pista 1-0. O Cascavel, após a passagem do tráfego, está autorizado o táxi para manter a posição de Juliette. Alô, 097, livrou. 1-0-9-7, táxi via Alfa, vai seguir a aeronave da Força Aérea e vai manter a posição de Juliette. Alfa, segue Força Aérea e Juliette. Salvador, 3251, centro da Quebec, nível 200 para a vitória com conquista, pronto para a cópia. 5241, mantém-me escuta, voz 4. Na pessoa, 3241. estacionamento, meu índio Oscar? 966, autorizado ingresso Juliette, previsto posição 9, vai ficar atento ao veículo Follow Me, através do 8. Até a aeronave, no momento, lá puxando, a aeronave da companhia está puxando na posição 9. Assim que a aeronave livrar o seu ingresso para dar passagem. Ah, entendido então que ingressa na Juliette, prossegue para o 9, seguindo o Follow Me, a aeronave que está puxando 9 vai ceder espaço para a gente passar, isso? Confirmo. Obrigado. Vamos voltar, então 3154, entendeu? 3154, Alfa, mantém a posição atrás da, na Juliette, atrás do tráfego do Gol, à sua frente. Juliette, Alfa, mantém a posição atrás do Gol, na sua frente, Juliette, está 3154. Gol 1884. É, o senhor está puxando aí na 9, o Follow Me vai ingressar na mesma posição a aeronave da companhia, o senhor vai aguardar para o início do táxi. Channel 6314, desça para 2000 pés, ajuste 1013, livre LS, reporte estabilizado. Veja o teste com 1013, reporte lá estabilizado, Channel 6314. Autoridade da LMT, cabeceira 197, o meu índio, acho que reporte pronto para decolagem. Gol 9075, mantém o ponto de espera. Gol 9075, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, gol 9075. Empate 5, esquentão. Autorizado táxi, até táxi aí, papá, vai aguardar para ingresso na pista, uísque sertão. Brasil 4065, decolar 214, chama o controle 199-135. 1935, boa tarde, obrigado. Controle, senhor, muito boa tarde, Brasil 4065, decolou, passando 1000 pés. Azul 4065, contato radar na decolagem, submonta em nível 340 Cedorel. 340 Natal, Azul 4065. Previsto posição 3, parte 1. Ok, segue posição 3, o gol 097. Sam 3154, ingressa Juliette, posição 5, parte 1. Juliette, posição 5, Sam 3154. São 3192, acena a identificação, chega da Mari, desce e mantém nível 050. Autorizado táxi até através 62, gol no 884. Romeu Oscar Bravo, reporte através de Pituaçu. Oscar Bravo, chama agora eu estou no 1918, decimal 95. Quer ver que você confirme? Aquilo que é que você é recente, desça para a altitude de tráfego. Frequência livre, aquilo que é que você é. Papai Vitor Índia, livre decolagem no 0, 130 graus, 109. Eu sigo no 10 Cabral. Rio 4065, vou ileda. Já tem ileda, né, fazendo todo o que quer. Litoral, reporte no farol de Itapuã. Autorizado táxi, vai ingressar parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1.95, ajuste 1.0, 1.3. Solo, Salvador, muito boa tarde, 35627, informação Quebec, solicita 130 para Aracaju, se possível saída Conde. Felipe, confia minha matrícula? 5627. O plano de som não apareceu para mim aqui ainda, assim que possível eu falo a cópia. Ok, se possível então 130 na Conde. Paciente, o Gol 1867, pronto, cópia? Passivo, Gol 867, Gol 1867, autorizado Brasília, nível de voo 360. Decola da pista 1-0 com curva direita, saída Arbor, Elefa. A saída Arbor, transição Elefa, em Elefa intercepta outro Zulu 1-7, Egg Pino após direto. Código 5544, controle 199.35. 28, Romeu, Índia Oscar. Curva esquerda restrita 2000, até cruzar ali o prolongamento da 28. Está livre a decolagem da 17, o vento 120 graus com 8 nós, Romeu de Oscar. Gente, cotejamento correto, chame e pushback acionamento, gol no 867. Para 867, agora. Trip 5241, pronto, cópia. Pronto, cópia, trip 5241. Trip 5241. Autorizado, conquista, nível de voo 200. Só um minuto, por favor. Estabilizou, Xanar 63, no 4. Xanar 63, no 4, completa sinal ILS, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, Xanar 63, no 4, volta agora. Trulha 1935. Autorizado conquista nível 200, decola da 10 com curva à direita, saída Arbor, frequência do controle 11935, transponde 5531, é o trip 5241. Fechamento correto, chame acionamento pushback, trip 5241. 5241, direto. Eu, Índia Oscar, contato radar na decolagem, submantém nível 390, está ciente da restrição a 3 mil pés após curva esquerda. Olha, passou 4 mil pés para nós, a restrição. Bem, Oscar, mantém o rumo de decolagem até 3 mil pés. Então vai manter até 3 mil pés, bem, Oscar. Após curva esquerda, 390. Reposição 0, você travou, chamada 394. Eu compro o seu trip 5627. Ok. Fiquei aguardando instruções para aproximar e pousar na pista 17. Presente direto Pucca sem restrição, subindo ao 390. Sente da presente Pucca, subindo para o 390, melhor. Recepção, prossiga. O meu Juliette do Tango, acione identificação, chegada marítima, mantém nível 050. Dado Aracaju, nível de voo 130 via Golf 677, decola da pista 10, curva esquerda, saída Conde. Aciona 0260, controle 119.35. Aracaju autorizado, 130 via Golf 677. Decola da 10, curva esquerda, saída Conde, 0260 e controle 1935, trip 5627. Fechamento correto, chame acionamento pushback. Trip 5267. Correção 5627. Então. Faz o tráfego na curta linha, mantém no 0, 9070. O Romeu Oscar Bravo aproxima direto para o Pátio 3, fica atento à movimentação, acuse no solo, vento 130 graus, cono 09, evite sobrevoo de aeronaves, Romeu Oscar Bravo. Romeu, e aí, quantos colis está com o Romeu Oscar Bravo, senhor? 65, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterna 13325. 351-3325, azul 4065, boa tarde. te mantenho ponto de espera, o Cascavel 59. 314, Solos 22, libere direita, chame Solo 1219. Direita na Fox, Solo 219, chame 63, 14. 321, número 3 para cópia, prepara a saída da Arbor Elef. Quem está escuta? São 3192, desça para 2000 pés, ajuste 1013. Autorizada final ILS, reporte estabilizado. 3109. Autorizada decolagem, posição 0, gol 907. Chanel 6327, autorizado. Ele é os níveis de voo 240. Decola da pista 1-0 com curva à direita. Da El, Leda após voa direto Ilhéus. Código 5540. Controle 1199-35. Sente 1251, 13325, vai chamar o Papa Romeu, Papa Vitor Índia, obrigado. A saída da transição leva após direto e leu. Responda 5540. Chamará controle no 119-35. Canema 327. Fechamento correto. Chame pronto o acionamento pushback na 1. Chamada pronta para posicionar, na direita. Serra Tango livre da colagem 17, 130 graus, cono 09, restrito inicialmente a 2000 pés, uísque Serra Tango. Alfa, tá pronto, cópia? Cruzado, voo Salvador, Salvador, nível de voo 060, decolando da pista 17, saída Momo. Afasta a radial 340 por 50 milhas, onde modifica os planos de voo para nível 055. Código 5420, controle 119-35. Afrod Leda, voo 975. Tem cabeceiro 0, Cascavel 59. Bravo, aquele uísque que tem pouso autorizado no 7140 graus 109. Uísque Serra Tango decolou os 25, com curva esquerda na PUC restrita inicialmente a 2000 até cruzar o prolongamento até 28. Uísque Serra Tango. Serra Tango, gente. Charlie Alfa, alojamento correto, acionamento, táxi e decolagem, torre 198-95, ajuste no 0 no 3. 2685 alterna 12545. 2685-2545, com a equipe agora, Romelio Oscar, contato. Vai fazer o perfil da Momo após solicitar o coordenado controle, que o controle pode autorizar ou não a saída. Te mantém a posição aguarde. Temos a nossa curva à esquerda. Preparado, pessoal. Vamos para a puxa e 63, 14, posição 8. Autorizado, siga a posição 8, está na 314? Afirmo. Siga a posição 8, está na 314. 2000 pés inicialmente, Cascavel 59. Aguarde só um instante para iniciar a corrida. 5241, chamou o push? Afirmativo. Livre chame táxi. São 5, pronto para push e acionamento. Tá livre chame táxi. Livre chamar para o táxi 241. Chané 6321, pronto cópia? Pronto cópia. Chalé 6321, autorizado Brasília, nível de voo 320, viado Zulu 17, decola da pista 10, curva direita, perfil da saída árvore, transição Elefa, aciona 5546, controle 119.35. Autorizado 320 para Brasília, viado Zulu 17, pista 10, decola, curva direita, árvore Elefa, transponder 5546, controle 119.35, Chalé 6321. Estacionamento correto, chame o pessoal, né, pushback. Chega lá. Torre, o solo, o Chalé 637. Prossiga. Ah, eu poderia fazer uma gentileza? É, nós estamos 5 minutos com a porta fechada da principal pushback. Né, pra era até agora não conseguiu não aparecer um ninguém pra retirar o pingue. Entendi. Vou reportar aqui. Muito obrigado. Estamos aguardando só isso pra efetuar o pingue. Solo Salvador, boa tarde, Procera 2591. Boa tarde, 2591, não prossiga. Autorização Fortaleza, nível 390. Paciente, 2591, na guarda cota, o ajuste 1093. Guardando cota, Procera 2591. Alô, Xanar 63, anual 4, ingressa na posição 8, não há operador de fichas, nem balizador. Entende. Ai. Cascavel 59 decolado aos 29. Aos 29, chame controle frequência 119.35. Chama controle, boa. Boa. TAM 3192, cheque o trem de pouso. Vento 130 graus, 109. Trem de pouso está baixado e travado. Uma boa tarde, o TAM 3192. Boa tarde. Com 48 no POB, autonomia 4 horas e 20, altera ponte, claro. Até a saída do pátio 3 trip. Não copiei, tudo 241. Ok, até a saída do pátio 3, ok? Até a saída do pátio 3, tudo 241. Procera 2591, pronto cópia? Afirmativo, pronto cópia 2591. Salvador, Fortaleza, 390, Zulu 19, decola pistola 0, curva esquerda, Momo, Frote, Salvador, em 11935, 5535, 251. Autorizado, conforme Fortaleza, nível 390, pela Upper Zulu 19, pistão no zero, após decolagem curva à esquerda, saída Momo, transição Frote, acionado 5535, Força Aérea 2591. Correto, chame pronto, o Força Aérea 2591. Está pronto para acionamento, 2591 aqui no site militar. Aproximando a saída do pátio 3 do TRIP, 5241. É 327, ao Solo Salvador. Ok, vai aguardar na saída do pátio 3, 5241. Vai aguardar, 5241. Prossiga, boa tarde. Gol 1884 a linha e mantém pista no zero. Autorizando 92, solo 31, livre pista pela direita, chame solo 1-2-2, uma nota. 2-1-9, obrigado. 1-1-1-1-1-1-1, decolada 1-1-7, curva direita, corredor axé, controle 1-1-9-3-5, 0-1-1-7, Juliette VAB. Vamos a bordo. 5, 1003 e boa viagem. Prossiga. Siga de leste para daquilo. Obrigado, Tacos, até via Taxi Lógico, até cabeceira 17, reporte alinhado e pronto. Juliette, cadê aquilo? Reporte no seu Juliette. Alfa, da Juliette, 393. Solo Salvador, Rotero 2591, no pátio militar, com 11-11 a bordo, pronto para estacionamento. Está livre, chama para o táxi. Para, para o táxi. O Romeu Cabravo, confirmando, é o batalhão da polícia? Ah, ok. Tá pronto pra cópia? Vai decolar do pátio 3 com Boa Norte, o Romeu Oscar Bravo, 500 pés, em coordenação com a torre 1895, o controle 1935 e o transponder 0165, o Romeu Oscar Bravo. Confirmando o destino novamente? A autorização, senhor, para livre ingresso via Juliette ou 3192? Eu mantenho essa Juliette, 3192. Obrigado, vai ser. O Romeu Cabral copiou a autorização? Voo 1884, decolar 233, chame controle 1995. Tango, chame agora a torre 1918, decimal 95. 10895, bom trabalho, patrão da Juliette Afton. Brasil 119. 01, está livre o acionamento no pátio 3. Fique atento à movimentação no pátio de carga. Está livre o acionamento para decolagem do pátio 3. Vai chamar a torre 1895, ajuste militar. Solo Salvador, Chanel 6327, para o táxi POV 69. Autonomia 3 horas 33 minutos, alternado Brasília. Direita, ponte espera, 1895, 1013, boa viagem. Direita, ponte espera 10, chama na torre 9895, 6327, 1227, obrigado. Trip, segue o Chanel, ponte espera 1895, 1013. Segue o Chanel, ponte espera 1895, 1013, 5241. 3192, após o trip, portão 4. Colado ao 35, chame controle em 1995. Quebec-Kilo. Salvador, o Papa Tango, Juliette, Quebec-Kilo. Papa Tango, Juliette, Quebec-Kilo, 1000 pés, corredor Atcher.